607, 1100 kHz. Rádio A Voz do Seridó, AM do Povo. Caicó, Rio Grande do Norte. Uma emissora da Rede Tropical de Comunicação.